Barato é louco mesmo. Olha onde eu me encontro agora. Vai, ladrão. Aqui é a sua nova casa, moro? Eu mando e você obedece. Se tiver inimigo, já avisa logo que vai pro 5, certo? Humildade e disciplina, esse é o fato. Conquistas e conquista, meta é resultado. Buscar o que é nosso e mete o pé pra invadir. Sei que o lema não é esse, mas a rua é isso aí. Lutar, buscar, construir, progredir. 9,5 nem enrola, eu quero a 10 pra seguir. Sem dar pé pro errado e sem moscar pro sistema. Paz, justiça e liberdade, esse é o lema. A TV vai te mostrar, ilusão é de novela. Onde o filho rouba pai e aí sai sem sequela. E segue de exemplo o mensalão da Petrobras. Na mente do moleque, quem é que rouba mais? Aqui ninguém vai preso, a delação é premiada. E a KN na garagem tá mais que equipada. Juliette é dourada pra mostrar ostentação. As vadia cola mesmo porque nós é patrão. Nos baile nós é zica, o Adidas é de mil. Nós é o crime, sangue bom, a criação do meu Brasil. Os carrinhos de rolemã, hoje é só lembrança. Os moleque de hoje tá longe da infância. Que tinha como sonho ser jogador de futebol. Não explodi os cachos, a madame no farol. Corrupção à luz do dia e o diabo joga sujo. Pra ganhar 1.500 só fica ali no muro. Solta o rojão quando ela se embicar. Se ele te pegar é de menor, vai soltar. Te garanto um acerto, 50 mil a liberdade. O advogado é dos bons, isso sim é lealdade. Isso é que eu pensava até a rota me pegar. Cadê as promessas, quem vai vir me soltar? Só lembro da minha mãe sendo humilhada. Só lembro da visita, das cartas e mais nada. No diretinho eu cobrei, ó, quando eu vou sair. O advogado ignorou e o resultado é esse aqui. Longe que dizia tá comigo o tempo inteiro. Longe do rolê das mina maloqueiro. Longe do aconchego do lençol da minha cama. Longe do mais puro do amor que quem me ama. Limpo e cristalino, um exemplo a seguir. Mas eu quis ostentar, não fazer ela sorrir. Segue de exemplo que o país me ofereceu. Vivendo a realidade que o crime hoje me deu. Não sei se eu vou aguentar, não era o que eu queria. Essa é minha carta, minha despedida. O lençol tá amarrado no pescoço e no teto. Tirar 12 de ponta, sai fora, deixa quieto. O sofrimento me pegou e a depressão é a sequela. Chamo o IML, tem um corpo aqui na cela. Terrível pesadelo. Talvez a minha mãe aqui vindo me visitar. Terrível pesadelo. Quanto cê paga pra ver sua mãe agora? E nunca mais ver seu pivete embora da cadeia. Incômodo do inferno. Onde o filho tá agora e a mãe não vê. Quem nunca esteve, não tá ligado. Só mesmo Deus pra te proteger. Só mesmo Deus pra te proteger. Só mesmo Deus pra te proteger. Só mesmo Deus pra te proteger. Só mesmo Deus pra te proteger. Só mesmo Deus.